Vovó foi no cerrado apanhar graveto. Eu nem me meto, ela entende do feijão. Vovó conhece o sabor de um bom tempero. Aprendeu no cativeiro e não quer opinião. E só ensina a menina Maria da Penha, que está no fogo de lenha. Todo sabor natural, mas vovó só quer cozinhar. Com sua colher de pau. Vovó só quer cozinhar. Com sua colher de pau. Enquanto a comida pronta, ela senta e nos conta histórias da sua vida no tempo da escravidão. Mas seus olhos vertem lágrimas, ela lembra da senzala. O seu corpo arrepia, sua voz até se cala. Mas ela se descontente com essa gente atual. Só não apagou da mente o que é tradicional. Usa pano de cabeça da mesma cor do avental. Mas ela só quer cozinhar com sua colher de pau. A vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. A vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Oh, vovó foi no cerrado apanhar graveto. Eu nem me meto, ela entende do feijão. Vovó conhece o sabor de um bom tempero. Aprendeu no cativeiro e não quer opinião. E só ensina a menina Maria da Penha, que está no fogo de lenha. Todo sabor natural, mas vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Mas vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. As nuances africanas que mantém vovó em pé, que ela traz como herança. Orixás do candomblé, o seu santo de cabeça, faz o bem sem ver a quem, ajudando a quem mereça. Ajuda a vovó também, ela só não está contente com o preconceito racial. Ela só quer cozinhar com sua colher de pau. Mas vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Mas vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Ô, vovó foi, vovó foi no cerrado apanhar graveto. Eu nem me meto, ela entende no feijão. Vovó conhece o sabor de um bom tempero. Aprendeu no cativeiro e não quer opinião. E só ensina a menina Maria da Penha, que está no fogo de lenha. Todo sabor natural, mas vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Ô, vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Seja pra fazer rabada ou fazer rabanada em dia de Natal, vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Pra fazer tripa lombeira na segunda-feira, que é carnaval, vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Vovó só quer cozinhar com sua colher de pau. Bota salsa, pimenta e cheiro, que é do tempero e não faz passar mal. Vovó só quer cozinhar com sua colher de pau.